Deixa os moleque fluir, tá ligado? É tudo nosso mesmo, contenção do leste, maloca hits. Deixa que roube sua brisa. Firme, firme, vai, estou aqui na quebrada, não corre como sempre. Aí maluco tá nada, a madrugada dá dinheiro, mas também traz inimigo. Você tem que ser certo ou então cê tá perdido. Entre o corre nas malícias, eu vivo a vida só de par. Não sou menos que ninguém, então não vou me rebaixar. De 40 os batentes, aí só criminoso. Os pivetes estão de cima, HC Plus e 38. Não cresce o olho não, com recalque também não. Inveja aí é mato, tô no corre do cifrão. Ainda tenho um bom tempo, muita coisa pra aprender. Por causa do seu recalque, você vai ter. Mas traz inimigo, pistola, matraca, tá tudo envolvido. Chumbo vai, chumbo vai, chumbo vai, vai, vai. Os cabris, se é sujo, não importa. Crime é minhas pontas, se é sujo, não importa. Crime é minhas pontas, chumbo vai, vai, chumbo vai, vai, chumbo vai, vai, vai. Que faço, hora extra é na madruga. Viro o dia se preciso, se tá sujo, consta fuga. Tô firmado na maloca, contenção GM Leste. É tudo nosso mesmo, beco que na nós conhece. Se é sujo, não importa. O crime abre as portas. A rua te convida e o caminho é sem volta. Armamento aí é mato e o dinheiro é a fonte. HC pus cuspindo na sua reta, as role ponte. 1-0 pros ladrões, polícia fica tudo e. Não foi dessa vez que prenderam os vagabundos. Essa é a vida, parceiro, maldita lei que é contra. Sorriso de ponta a ponta, numerada consta consta. Recalcado não se aguenta que os moleque tão fluindo. Como um dia após o outro nessa vida de bandido. Liga as escamatizada e na quina que eu sigo. Vender droga dá dinheiro, mas também traz inimigo. Vender droga dá dinheiro, mas traz inimigo. Pistola, matraca, tá tudo envolvido. Chumbo vai, chumbo vai. Chumbo vai, vai, vai. Os cabris, se é sujo, não importa. Crime é minhas pontas, se é sujo, não importa. Crime é minhas pontas. Chumbo vai, vai, chumbo vai, vai, chumbo vai, vai, vai. Os cabris, tudo droga dá dinheiro, mas traz inimigo. Crime, o crime. Chumbo vai, chumbo vai, chumbo vai. Vai, vai, os cabris, se é sujo, não importa. O crime abre as portas, se é sujo, não importa. O crime abre as portas. Chumbo vai, vai, chumbo vai, vai, chumbo vai, vai, vai.